Charango 2234, sua operação, curva esquerda, proa 060, limite radial 320 de Salvador. 060, limitado para 320 de Salvador, passarela 2224. Parando 2224, desça para 2010, o ajuste no 015. 2015, passando 2224. Aparelho 2224, coisa direita na proa 075, reporte visual para mudança de regras de voo. Direito 075, vai reportar visual, passageiro 2224. Está em condições visuais o passageiro 2224. Passageiro 2224, se a minha ferra cancelada 0537, deixo condições visuais para 1010, o ajuste no 015, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre 895, a senhora teria condições de fazer uma aventuração para a final da 17 para o passageiro? Curva direita na proa 115, passarei de 2224. 115, passarei de 2224. Confirmar a frequência da torre? Passarei do 2224, desça para 1010 e chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, passarei do 2224. Torre Salvador, bom dia, passarei do 2224, está visual com a 17. Passarido 2224, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento variável com 02 nós. Pouso 1 no 7, passarido 2224. Tiro 2224 no solo aos 42, libere a esquerda na Lima, ingressa Pátio 1. Informado pelo Infraero, a remota 1-2, porém fica atento ao balizador, ok? Lima Pátio 1, remota 1-2, está atento, passageiro 2-2, fica espaço. Passareiro 2224 modificado pela Infraero, posição remota agora é no pátio 3. Ingresso no pátio 1, taxi avião mesmo até o pátio 3 e fica atento ao balizador. Pátio 1, pátio 3, atento ao balizador, passareiro 224. Informado pela Infraero agora, remota 612 Lima, passareiro 2224. Remota 612 Lima, passareiro 224. Essa direita aqui para o pátio 3, é que confirma? Afirmo, direita, agora pátio 3, eu não estou chegando a sua posição agora. Tá bom, estamos aqui, joga a gente está aí, vai entrar no pátio 3. Agora direita, pátio 3, perfeito. Claro.